No início da tarde de domingo, por volta de 14 horas e 30 minutos, policiais militares foram acionados pela Central de Operações para um deslocamento até a rua Francisco Padilha, no bairro Jardim, São Paulo, onde estariam ocorrendo disparos de arma de fogo em via pública. Com a chegada de várias equipes da PM, foi constatado que uma pessoa estava ferida por um disparo na altura da axila e imediatamente foi acionado o SIAT. O socorro deu atendimento à vítima identificada como Rafael Pereira dos Santos, 20 anos, vítima de um único disparo de arma de fogo. O tiro teria entrado na altura da axila e ficado alojado nas costas. Aos militares, familiares da vítima informaram que o atirador estava em um cadete de cor escura, sendo o atirador identificado pelo prenome de Isaías, no bairro também conhecido como Boi. Algumas informações foram repassadas e diligências foram feitas na tentativa de prender o suspeito, porém sem êxito. A vítima foi encaminhada ao pronto-socorro do Hospital Municipal e as informações relacionadas a um boletim de ocorrência que será encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos de praxe.